Ao vivo? Ao vivaço! Saudações, alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um Periscatio! Como nos velhos tempos! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Quase que eu falei Facebook, né? Velhos tempos. Aqui no nosso canal do YouTube. Canal Verdatio 1914. Todas as segundas e sextas-feiras aqui a gente tem o Periscatio, onde a gente troca uma ideia, bate um papo. Você pode mandar suas perguntas pelo chat. O estagiário das perguntas vai selecionar. Faça perguntas inteligentes, faça perguntas relevantes, que o estagiário certamente vai selecionar. Se você fizer uma pergunta burrinha, ele não vai selecionar, mas aí você pode xingar. Afinal de contas, quando a gente fica chateado, a gente vai na internet e xinga! É, vamos xingar! Todo mundo xingando! Ah, eu não concordo com você, então eu vou te xingar! É, esse daí é o nosso mundo, isso aí é o que a gente vive hoje. Infelizmente, a gente que está dando a cara para bater, né? A gente que emite opinião, a gente fica sujeito a esse tipo de coisa. Eu já estou fazendo esse negócio há 12 anos, né? Então já estou com casca, já criei casca, não tem problema. Mas eu acompanho muitos companheiros da mídia palestrina e os caras têm uma dificuldade muito grande com esse comportamento geral de intolerância à opinião. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo. E chegou num ponto que está atrapalhando o time. Eu mencionei, eu não lembro onde que eu me, acho que foi no grupo dos padrinhos. Vocês devem ter visto na coletiva pós-jogo do Roger, um dos repórteres, e estou falando da coletiva pós-jogo, tinha acabado de acabar o jogo contra o Sport, que o Palmeiras perdeu por 3-2. Então, fazer o quê? Uns 15, 20 minutos. O repórter me sai com essa pergunta. Roger, a gente consulta as redes sociais e a gente pode ver que os torcedores, pelo menos uma parte deles que a gente consegue ver nas redes sociais, está insatisfeito com isso. O que que você acha? Quer dizer, a reação dos torcedores nas redes sociais já está virando pauta da imprensa que faz as perguntas para o Roger e que, de uma forma ou outra, faz a ponte entre a torcida e o treinador. Mesmo que os jogadores e o técnico se declarem ou que sejam de fato alheios à rede social, não leio, não quero saber, porque a gente sabe que não é verdade. Alguns pode ser até que não leiam mesmo, mas a gente sabe que tem vários que leem e que acompanham, e tem uns até que respondem. Então, o comportamento em rede social, ele influencia, sim. E o mais interessante disso é saber que o pessoal que mais se manifesta é o que reclama. E parece que é uma massa muito maior de insatisfeitos com a de pessoas que, não vou dizer satisfeito, porque ninguém fica satisfeito com uma derrota, mas que está tolerando essas oscilações, sabendo que tem um trabalho que está em andamento. Esse, por exemplo, é o meu caso, eu não sei o de vocês. Eu tento enxergar da seguinte forma. O jogo, o momento do jogo é isso aqui. O ano vem. Eu não sei se a câmera está pegando. Deixa eu pegar a câmera aqui para um pouquinho. Ó, o jogo é isso aqui. O ano vem daqui até aqui. Então, é esse pequenininho aqui é um momento de oscilação para baixo. A gente está fazendo isso aqui, ó, para baixo. Aí sobe de novo e começa a ganhar de novo e continua. Se você for ver a nossa linha, ela tem muito mais pontos aqui em cima do que pontos aqui embaixo. Só que nesses pontos aqui de baixo, a turbulência é tão grande que em outras épocas isso era suficiente para derrubar técnico. Hoje me parece que o Roger está bem firme, felizmente. Se tem um acerto que essa diretoria está fazendo, é dar guarida ao Roger. E já vou avisando desde já, você que gosta de xingar. Eu não estou aqui, caro amigo palmeirense, para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que eu estou achando, que pode, certamente não é a verdade absoluta. Mas é a minha opinião, cara. Então eu vou falar o que eu acho. Pode ser que seja o que você quer ouvir, pode ser que não seja. Se não for o que você quer ouvir, sabe o que vai acontecer? Você pode ouvir, pensar, discordar ou concordar. Na hora que você for escrever, se você me xingar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser tratado como um corintiano. Que tem um estagiário Rambo, que está ali só cortando cabeça, e ele vai cortar a sua. E você nunca mais vai poder comentar aqui no nosso canal. Então, não seja bobo. Tá? Então, concorde, discorde, mas seja inteligente para fazer isso. Seja respeitoso. Faltou com respeito aqui, ó. Entendeu? E isso acontece aqui. Isso acontece no Twitter, no meu Twitter, que aí quem corta sou eu. Isso acontece no site, quem corta sou eu. Às vezes, a própria comunidade corta. Né? O cara vem com muita besteira, ele leva um, dois, três flags, sai fora. Então é assim que a gente tenta manter um canal para diálogo. Tá? Tanto aqui, quanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no site. Tá? Então, aqui não é área de comentário da Globo.com, nem do UOL, nem do Facebook, que você vai lá, escreve o que quer e fica. Não. Tiro mesmo, por quê? Porque tem que ficar uma área limpa, higienizada. Para quê? Para que vocês possam conversar decentemente. Então, quem está de acordo, seja bem-vindo. Quem não está de acordo, tenta a sorte. Né? Se passar no limite... Combinado? Então, beleza. Então, assim, o que eu... Agora eu vou falar o que eu, né? Que vai deixar alguns de vocês meio bravinhos. O trabalho do Roger é muito bom. Tá louco! Olha o que esse time jogou! Não sei o quê. Isso se chama oscilação. Mas já faz 5 meses. 5 meses. Sabe o que são 5 meses? 5 meses é o tempo médio. Exatamente 5 meses. É o tempo médio que um técnico fica no Palmeiras nos últimos 10, 15 anos. E aí, pega o técnico 5 meses, joga fora. Pega o técnico 5 meses, joga fora. Pega o técnico 5 meses, joga fora. Sabe quando a gente vai criar uma identidade de jogo, igual o Grêmio tem? Igual o próprio Corinthians tem? Sabe quando? Nunca. Nunca. Ah, mas não é com o Roger. É com o Roger porque é ele que está aí agora. E os números estão protegendo ele. Então, um cara que tem números bons, está oscilando, está com problemas, mas está montando o time e os números o protegem. Então, é com esse cara que a gente vai tentar criar uma identidade. Eu já espero ver resultados muito melhores logo depois da Copa. Resultados que eu digo de desempenho. Não de placar, porque de placar, de resultado, de aproveitamento, não tem time melhor que o Palmeiras. Pega os números de qualquer time, quem que tem porcentagem maior que a nossa? Aproveitamento de pontos? Nenhum. E o cara começou do zero. Ele tem um aproveitamento melhor, por exemplo, que o Grêmio. Ah, tudo bem, o Grêmio jogou o Campeonato Gaúcho com o time reserva. Ok. Vai saber o que o Grêmio conseguiria se tivesse jogado com o time inteiro. Vamos fazer a conta aí. Mesmo que o Grêmio estivesse na frente, o Grêmio tem essa capacidade de estar com um aproveitamento melhor que o nosso, porque já está com um técnico há quase 2 anos no cargo. O Corinthians não tem um aproveitamento melhor que o nosso. Então, vamos com calma. Deixa o cara trabalhar. Ah, mas o time ainda tem problemas. Tem um monte de problemas. Ele vai acertar. Ele é um cara competente, ele é um cara que estuda, ele é um cara que sabe o que está fazendo. Nas coletivas, ele mostra que ele sabe o que está acontecendo. Não é um cara que se mostra perdido. Então, a gente tem que confiar nesse cara. Então, já começa por aí. Essa história de trocar técnico, burrice. Trocar jogador. Ah, não sei o que, mano, é tudo bonito igual. Não. O time não tem raça. Teve um leitor que falou, Mandou muito bem. Ele falou que o time sem raça é o super trunfo. Carta que serve, né? Ah, quero reclamar do time. Ah, não tem raça. E fala qualquer coisa. Então o time perdeu do Sport. Eu vi, pelo menos metade das pessoas, a crítica era essa: time sem alma, time sem raça, ninguém dá carrinho nesse time, ninguém. Peraí, como é que um time que tem todos esses defeitos aí chega aos 47 do segundo tempo e deixa o Dudu na cara do gol? Como é que um time que depois de perder uma chance como essa, que normalmente, cara, porra, perder uma chance dessa é pra morrer, né? 3 minutos depois, teve outra chance com o mesmo Dudu na cara do gol e ele sofre um pênalti. Aí você vai falar: é, mas o Dudu chutou por cima e o Keno chutou o pênalti na mão do Magrão. Pois é, cara. Sabe o que que é isso? Isso é a falta de confiança que o jogador tem na hora de decidir, porque a pressão está desproporcional ao que está acontecendo. Eu não estou falando que o time do Palmeiras não tem que ter pressão. Sempre teve e sempre terá. Só que o que está acontecendo hoje é desproporcional. É uma pressão injusta diante do que esses caras estão fazendo. O Palmeiras não está tomando pau de todo mundo, toda hora tomando cacete. Está oscilando como qualquer time em formação oscila. Mas perdeu três do Corinthians. Vocês sabem como foi duas delas. Duas delas, vocês sabem como foi. E aí vocês compram isso. E aí, quando vocês transferem isso para o campo, vocês estão atrapalhando o Palmeiras. Ah, então a culpa de Palmeiras perder é minha? Não, seu animalzinho de teta, não é sua. É um dos fatores. Existem outros fatores. Existe um problema de encaixe do time que ainda está desenvolvendo. O equilíbrio entre a defesa e o ataque ainda está se desenvolvendo. Mas para que ele se desenvolva, os caras precisam de sossego e confiança. Então você pode ajudar as coisas a acontecerem mais rápido. Se você parar de atrapalhar, as coisas vão acontecer mais rápido e talvez a gente perca menos pontos. E talvez a gente não coloque em risco uma classificação no mata-mata, que a gente está a 3 rodadas de mata-mata do título da Copa do Brasil e a 4 rodadas de mata-mata do título da Libertadores. Quando eu falo rodada, é ida e volta. Então são 6 jogos e 8 jogos. E a gente pode ganhar as duas, se você parar de atrapalhar. Se você parar de atrapalhar, não quer dizer que o time vai ganhar. Ah, não. Então, é garantia. É só ficar quieto que é garantia. Não é. É futebol. É um jogo. A bola rola. É 11 contra 11. Sabe, Chavão? 11 contra 11. É isso que vai acontecer. Só que a gente vai ter mais chances de ganhar. A gente vai ter mais chances de ganhar também se o Roger conseguir achar o equilíbrio entre o ataque e a defesa. Ele conseguir achar o posicionamento de um dos caras mais importantes do elenco, que é o Lucas Lima. Se o Borja voltar, se o Gustavo Scarpa voltar e der mais chances de variação tática para quando tiver um jogador em uma fase, tipo o Dudu, sai e entra o Gustavo Scarpa, que é um cara num nível altíssimo, né? O Johan é um cara que está pedindo passagem, pode ter lugar também, o Guerra também. Então o Roger precisa ter um pouco mais de rapidez para encaixar peças que podem estar em fase técnica melhor do que outras. Pode, ele pode fazer isso. Então isso também vai aumentar a chance da gente ganhar. O Matos tem que pegar essa janela aí e trazer pelo menos 2 reforços. Tá? Não vou ficar falando posição para não botar pressão ainda mais nos caras da posição que eu vou falar. Mas vocês sabem qual posição que a gente está precisando. Uma delas é claríssima, vai? É centroavante. Porque sai o Borja, a gente não tem ninguém. Porque nem o Deverson, nem o Willian, nenhum é centroavante 9-9 para manter o mesmo estilo de jogo do Borja. Isso é pedra cantada desde dezembro. Vocês que leem o site aí sabem que eu estou falando isso desde dezembro. O Matos falhou na montagem do ataque. Então precisa corrigir isso. Aí quando eu aponto que o Matos falhou, aí vem os Alexandre Matistas, que parece que torce mais para ele do que para o Palmeiras, e parece que eu não posso criticar o cara. Pô, sou o primeiro cara a elogiar o Matos. Eu já falei milhares de vezes, é o melhor negociante, melhor comerciante de jogador que existe. Não existe melhor, acho que, no mundo do que ele. Só que ele não é montador de elenco. Então isso é erro que vem de cima para baixo. Então, tudo isso vai ajudar o Palmeiras a ganhar. E a torcida parar de encher o saco também é um desses fatores. Vai ajudar, não vai garantir nada. Nada isoladamente garante nada. Futebol não é uma coisa que você pega uma coisa e uma coisa decide. Tem muito analista que faz isso, né? E vem o torcedor na boteca e fala, você sabe por que aconteceu? Por que o Palmeiras ganhou? Por que o Palmeiras perdeu? Por que o não sei quem foi campeão? Por causa de tal coisa. Sabe o cara que quer revelar um segredo de profundo conhecedor do futebol? Ah, foi por causa de tal... Não! Nada isoladamente garante um título. Qualquer conquista, qualquer título, qualquer tudo, é uma convergência de fatores. E um deles, eu garanto para vocês, é a torcida jogar a favor e não contra. Você fica passando pano. É a frase da moda. Quando você não critica, você é passador de pano. E aí o cara quer ouvir uma crítica. Ele tá louco para ver o sangue escorrendo aqui, sabe? Pô, não tá criticando? Tá passando pano. Tá passando pano, é vendido, é chapa branca, é passador de pano, é... Desculpa, cara. Crítica tem que ser feita. Então, eu já estou criticando o Deverson. Acho que o Deverson não tem condição de jogar no Palmeiras. Há outras críticas que devem ser feitas, mas é uma crítica que tem que ser feita de forma que o cara que vai continuar no Palmeiras, que ele continue com moral. Não adianta você criticar o cara, você acaba com a moral do cara e o cara tem que entrar em campo no dia seguinte. Como é que você faz isso? Tem que ser muito burro para fazer isso. Então eu falei hoje, no texto de hoje, que o torcedor que faz isso, ele é burro. Porque ele está extravasando a raiva dele. E uma das teorias que eu tenho sobre isso, muito claras no meu entendimento, é a tal da zoeira. O cara não quer ser zoado. Ai, porque vão me zoar, vão me mandar meme no celular, vão me zoar na escola, vão me zoar no escritório. Meu Deus, vão me zoar. Por causa desse filha da puta, desse jogador do Palmeiras que não fez o gol. Aí vai lá e xinga o cara porque foi zoadinho. Então essa tal de zoeira tá enchendo o saco, tá passando dos limites. E é por causa da zoeira, ele neguinho babaca que não aguenta a zoeira, que é uma puta de uma gritaria negativa no nosso estádio. Tem que ser um caldeirão a nosso favor, ele acaba sendo contra. É o Palmeiras sendo o maior inimigo do Palmeiras. E você que vai em rede social, e você que vai xingar jogador durante o jogo, você também tem culpa nisso. Você é um dos fatores que faz a convergência para o time não estar rendendo tudo que pode. Mas mesmo com tudo isso, basta que a diretoria dê garantia, segure, que o treinador se sinta seguro, que o elenco se sinta seguro, que venha dois ou três reforços, que resolva a situação do Scarpa, eu acho que o Roger vai conseguir. E aí traz a torcida naturalmente de volta a favor de si. Mas vai ser mais difícil se a torcida ficar contra, ficar enchendo o saco. Ajuda, meu! Faz o negócio ser mais rápido. Tá reclamando que tá demorando? 5 meses já é nada. Mas não é com 5 meses que você faz um time voar. Às vezes até é. Às vezes dá a liga. Às vezes dá um encaixe. Às vezes não dá. Aliás, é muito mais frequente não dar um encaixe. Demora muito mais. Acho que foi o Mauro que falou. Futebol não é miojo. Então, vai acontecer. Então... Por isso que eu fiz aquela linha do tempo, tentei fazer o ridículo aqui na câmera, tentei encaixar os dedos aqui. É isso aqui, cara, que você tá putinho. A gente tem que olhar isso aqui. A gente tem que olhar o trabalho inteiro. Nós estamos nesse ponto aqui, nós estamos com 70%, sei lá quanto, de aproveitamento. Tá bom pro cacete. O que a gente tem que exigir, gente, é protagonismo. Que nós, torcedores do Palmeiras, torcedores de time grande, que não gosta de mediocridade, o que a gente tem que exigir é protagonismo. O que é o protagonismo? Está sempre nas cabeças, sempre disputando o título. Vai acontecer que nem ano passado, que não ganhou nenhum, mas disputou todos. Pô, com dignidade. Ganhar, perder, ser campeão ou não, é do esporte. Você não vai ser campeão todo o campeonato. Então isso faz parte do esporte. Tem que aprender a ser esportista se você quer ser torcedor. Saber ganhar e saber perder. O time disputa o campeonato com dignidade, disputa ali nas cabeças, ali no grupo de cima, mais cedo ou mais tarde vai ganhar título, cara. Num ano não ganha nada, no outro ano ganha um, ganha dois. E segue. Eu lembro que na década de 70, na década de 80, o São Paulo tinha um time muito bom mesmo. Aliás, foram alguns times, eles renovaram o elenco e continuavam ganhando. E o slogan da imprensa são paulina na época era: ano sim, ano não, São Paulo campeão. E eles estavam felicíssimos com isso. Quer dizer, ganhar um título a cada 2 anos, está ótimo. Ah, mas é o São Paulo. Não, é qualquer time grande, cara. Se você ganha um título a cada 2 anos, não tem como uma torcida ficar insatisfeita com isso, sabe? A gente vive de título. Pô, passar um ano em branco, beleza. Mas aí ganha no outro, tá ok. E vamos combinar que naquela época, você só tinha dois campeonatos para disputar. Era o Paulista e o Brasileiro. Eventualmente a Libertadores, quando ficava em primeiro ou segundo do Brasileiro e só. Só tinha duas vagas da Libertadores. Então você tinha uma terceira vaga, um terceiro campeonato para disputar, que era a Libertadores, e só. Então também era mais raro. Então, em dias de hoje, que você tem pelo menos 4 campeonatos para disputar no ano, quem fica fora da Libertadores disputa Sul-Americana, né? E inventaram a Copa do Brasil em 89, você tem agora 4 campeonatos para disputar. Pô, o estadual acaba não contando muito, mas você tem 3 e mais um menorzinho ali para disputar. Então, essa do ano sim, ano não, dá até para você falar: ó, quero ganhar campeonato 2 anos sim e um não. Aumentou essa média, né? Ah, 2 anos sim e um não. Copa do Brasil, brasileiro, um ano não. Esse ano a gente vai ganhar um título, gente. Ou não. Talvez a gente não ganhe de novo. Pode ser que não. Mas a gente está no protagonismo. A gente está lutando lá no topo. Com os melhores times. A gente não está brigando pelo meio da tabela. A gente não é igual o São Paulo, que está no G4 por acidente. A gente não é igual o Atlético Mineiro, que está no G4 por acidente. A gente está de novo no bloco de cima, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. A gente vai terminar entre os 4 primeiros, indiscutivelmente. Minha opinião, a gente vai ganhar o brasileiro. Observando o cenário geral. Observando elenco por elenco, observando banco, observando o trabalho que está sendo feito com cada um. É o Palmeiras. Pode não ganhar. Pode acontecer que nem ano passado. Pegar uma sequência ruim. A sequência ruim está aí na frente agora. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio. A gente pode ficar para trás. E aí vai ficar difícil de correr atrás de novo, igual ano passado. Então a gente tem que dar apoio agora. Essa fase agora, essa sequência de agora é vital para o campeonato, gente. A gente tem que abraçar esses caras agora. Depois não adianta ficar chorando. Se a gente termina essa fase, essa fase antes da Copa, ali no bolo, sem ficar para trás, a gente atropela no segundo semestre. Tá, agora é hora da gente se unir, se abraçar, abraçar o time e vamos empurrar para frente, não para baixo. Combinado? Eloquência, hein? Tô até com calor aqui. Vamos para as perguntas. Aliás, quem quer fazer pergunta, faça as perguntas aí para o estagiário que ele vai mandar. E mande abraço, mas abraço tem que ser com a cidade. Tem que mandar a cidade para mandar abraço. Vamos lá. Quem que tá com as perguntas aqui? Tem dois? Tem dois caras mandando aqui, mas vocês têm que decidir com qual dos dois que eu tenho que fazer. Ó, vamos lá, Luan Ribeiro. Que números bons na Libertadores, por exemplo? Mas eu estou falando números bons, pega a porcentagem geral. Número de jogos, número de vitórias, pontos conquistados. Faz a conta, cara, é matemática. Esses números que eu estou falando. Ah, ele não fez mais que obrigação. Para com essa história de obrigação, cara. Obrigação é ser protagonista. Se você pegar jogo a jogo, não faz sentido. Luan Ribeiro. Luan Ribeiro, não faz sentido. Porque futebol é uma coisa que um lance isolado decide um jogo. Aí você pega o resultado de um jogo, pega o resultado de dois jogos, e aí você já fala que, pô, tá tudo errado. Não é, cara. Pega esse jogo contra o Sport. Esse jogo contra o Sport, o Palmeiras jogou muito melhor que o Sport. Eu não sei de onde vocês tiraram que o time não teve raça, que o time não criou. O time criou. Só que se vocês forem ver, o Roger pela primeira vez jogou sem centroavante. Ele jogou com quatro caras móveis. E o time continuou criando por falta de treinamento dessa variação. Continuou fazendo aquelas jogadas de ir para o fundo e cruzar por baixo para trás para a chegada do centroavante. Quantas vezes isso funcionou durante o jogo? Uma, quando o Keno se posicionou exatamente como um centroavante. E ele empurrou para dentro. Correto? Quantas chances a gente. Não é que a gente teve, porque não teve a finalização. Mas quantas bolas o Palmeiras foi no fundo, cruzou e ela atravessou a área inteira. Lembrem do jogo. Assistam o jogo com esses olhos. Porque normalmente o que o cara faz? O cara assiste o jogo, ouve os melhores momentos e fala: pô, o Palmeiras não criou. Claro, a bola cruzava a área e ninguém finalizava. Não entrou no clipe dos melhores momentos que não teve a finalização. Mas o Palmeiras envolveu o Sport, entrou na área do Sport, era só ter chegado alguém para bater. Por que que isso não aconteceu? Falta de treinamento com essas peças. O Guerra é centroavante, ele tem que treinar. Ele tem que pegar o cacuete de presença na área para aproveitar essas jogadas de bola cruzada por baixo para trás. Como aconteceram várias, várias. Assistam o tape do jogo de novo. Isso é jogar bem, é envolver o adversário. Falhamos na execução. No final, o lance do Dudu, o lance do pênalti do Keno. O que mais vocês querem? O gol, né? Eu também queria. Os caras não fizeram, estão sem confiança. Então o time está jogando bem. Vocês estão analisando o resultado, vocês estão analisando melhores momentos. Vocês estão fazendo, sabe, igual quem? Igual a imprensa que vocês criticam. E acho engraçado falar isso. As nossas vitórias contra Júnior de Barranquilla, contra Alianza, o poderoso, fala com ironia, né? O poderoso tal. Você queria que a gente jogasse com quem? Com o Real Madrid? Ainda não, cara. A gente vai jogar com eles no fim do ano. Aí você vai falar o poderoso, sem ironia. Mas, cara, é o que a gente tem para jogar. E o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, perde do Girona. O Real Madrid empata com o Leganés. Sabe por quê? Porque isso é um esporte que chama futebol, onde o mais forte, onde o mais fraco, tem muita chance de ganhar do mais forte, muito mais do que em qualquer outro esporte. E aí todo mundo fala: nossa, como o futebol é demais. Ai, futebol, eu amo futebol porque é um esporte que faz isso. Só que não aceita quando o Palmeiras perde um time mais fraco. O João Carlos está falando assim: eu não vou perguntar sobre treinador, mas além de vontade, então você já está pressupondo que falta vontade. O que acontece com o time do Palmeiras? Parecem dois times diferentes. Estou até com medo de eliminatórias na Copa do Brasil e na Libertadores. Falta confiança, cara. O gol que o Dudu perdeu é falta de confiança. Cara, fechou o olho, deu uma bica, sabe? Que, pô, cara com raiva, vou fazer. Estão me impressionando. Se o cara tá tranquilo, pô, ele dá um tapa na bola, ele dá um tapa por cima do goleiro, faz um golaço. É falta de confiança isso, e isso tem responsabilidade. Claro, dele que não teve tranquilidade, e nossa que fez ele perder essa tranquilidade. É a convergência de fatores. Enquanto vocês acharem que Vocês não têm culpa de porra nenhuma. Vocês que eu falo, é vocês que estão enchendo o saco, sabe, esbravejando, gritando, principalmente no estádio, mas na rede social também. Enquanto vocês acharem que vocês não têm nem um pouquinho de responsabilidade, vai ser essa merda. Então falta confiança, João Carlos. Está faltando confiança para esses caras. Jogo que eles conseguem se isolar, jogo que eles saem na frente e conseguem, sabe? Esse jogo, pior, esse do esporte, saíram na frente, estava tranquilo. Aí tomaram um gol de bobeira. Caiu a confiança, despencou. Tomou gol 6 do segundo tempo, a confiança, ó. Por quê? Porque começou aquela gritaria no Allianz Parque. Se saindo na frente já é difícil, imagina esse jogo tá empatado. A gente tem que ajudar, cara, a gente tem que jogar esse time para frente. É a pergunta do Diego Alves. Ele quer saber se essa fase do Palmeiras pode estar relacionada a uma pressão excessiva por parte da imprensa ou da própria torcida. Sim, da torcida, que eu acabei de falar muito. E da imprensa também. A imprensa sempre vai ter aqueles. São determinados caras, não é a imprensa inteira. Mas tem sempre aqueles que jogam o veneno. E jogam o veneninho. E o veneno, ele vai para os nossos jogadores. E vai para nossa torcida. Então, eu também tenho convicção que boa parte dessa intolerância da nossa torcida vem de veneninho da imprensa. Vocês ficam assistindo aí Fox, ESPN, Bandeirantes, Globo. Os caras jogam veneninho. Aqueles jornalistas que vocês sabem quais são. E aí contamina. A gente tem que ser mais safo, gente. Tem que ser mais esperto. Não pode cair nessas coisas. Tem a ver, sim, Diego, com imprensa também. O Adilson faz uma pergunta legal. Você acha que se tivéssemos vencido o Paulista, o time estaria voando em todos os quesitos? Não. Não. O que estaria era mais leve. Talvez estivesse um pouco mais avançado, um pouco mais adiantado. A pressão estaria menor. E aí, com mais tranquilidade para continuar evoluindo, o time estaria com um encaixe um pouco mais evoluído do que está hoje. Mas não que estaria voando. Não dá tempo de estar voando com 5 meses de trabalho. Não é leal cobrar um time voando com 5 meses de trabalho. O estagiário está me alertando aqui. Está falando que o pessoal está revoltado porque você está falando que a torcida tem culpa no desempenho do time. Tem. Tem. O que vocês têm que entender é que eu não estou falando que a torcida é a única culpada. O que eu estou falando é que é uma convergência de fatores. E a torcida é um deles. A minha opinião é essa. Isso eu já falei lá no começo. Estou falando aqui a minha opinião. Porque veja se a torcida. Não vou falar nome de time agora, né? Vê se a torcida dos outros times faz o que a nossa faz, do jeito que a nossa faz. Nossa torcida é única, gente. A nossa torcida, ela é a mais foda que tem no Brasil quando tá empurrando para frente. Não tem para nenhuma. Mas também quando tá jogando para baixo, também não tem para nenhuma. E a gente tem que parar de ser burro. A gente tem que usar essa nossa energia, esse nosso potencial para empurrar para frente, para cima, não puxar para baixo. Pelo amor de Deus. O Jorei Santos está falando que o jogador precisa de pressão. Cara, sabe quem tem que fazer pressão no jogador? Diretoria. Eles que têm que fazer pressão no jogador. Eles que têm que chamar o jogador na sala e cobrar. Aí sim. Então não adianta a torcida querer fazer papel de diretor. Não é assim que funciona, principalmente. Num futebol profissionalizado. Você ainda pode falar, pô, mas na década de seu finado, aí era um amador que ganhava salário, mas era amadorismo. Hoje a gente vive num futebol profissional, profissional, com P maiúsculo. Então não é mais torcida que faz isso. Pô, você pode xingar o cara no fim do jogo, pô, filha da puta, não jogou nada, beleza. Eu mesmo faço isso direto, quando acaba o jogo. Agora eu não faço mais que eu fico lá na tribuna. Sinto falta de ficar ali do lado do campo. Mas é um dos ônus do trabalho. Mas no fim do jogo, gente, teste para o fim do jogo. Não durante. Não em rede social. Passa confiança para os caras. Ei, jogador é mimado, ganha não sei quanto por mês. É outro argumento que eles, vocês adoram falar. Para falar vocês, eu estou falando sempre com aquela parcela, essa parcela que vocês sabem, o comportamento. Estou falando de todos. Mas um dos argumentos é esse. Ganha não sei quanto, não aguenta a pressão. Cara, é ser humano. Não interessa quanto ele ganha. Sabe por que ele ganha tudo isso? Por quê? Sabe por quê? Vou tentar ser rápido. Quanto que era o orçamento de um time inglês há 20 anos atrás? Era um quarto do que é hoje. Sabe o que está acontecendo no mercado global do futebol? Está entrando dinheiro de tudo que é lado, principalmente de televisão. Então, quando você tem um mercado na Inglaterra que paga X bilhões para os 20 times da primeira divisão, você faz esses times ficarem muito poderosos no mercado global. Aí o que acontece? Eles conseguem comprar jogador de qualquer parte do time, do mundo. Como acontecia com a Itália na década de 80, que era o campeonato mais rico do mundo. Aí quando você tem um mercado que se destaca, os outros vizinhos, eles procuram se fortalecer também para não começar a perder tanto jogador, para poder competir. Então, como eu falei, na década de 80 e até 90, o campeonato mais rico do mundo era a Itália. A Inglaterra estava banida das competições internacionais, então não conseguia atrair tanto investimento. Acabou o banimento. TV foi com tudo no campeonato inglês. Encheram os caras de dinheiro, viraram o campeonato mais forte do mundo. Muito dinheiro. Compra o jogador. Os jogadores que os italianos compravam passaram a ser comprados pelos ingleses. Um time 12º da Inglaterra tem um orçamento maior que a Inter de Milão hoje. Que absurdo, mas é assim, é a realidade. O que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil também precisa se fortalecer para não sair jogador a preço de banana daqui. Vai sair, mas vai sair caro. E aí entra a negociação. Pô, eu sei que você tem dinheiro, então você vai pagar mais caro para mim. Então acaba vindo uma parte desses recursos lá dos mercados europeus mais ricos, o Brasil absorve essa economia, gente. O Brasil absorve esses recursos. E o Campeonato Brasileiro fica mais rico. Os clubes ficam mais ricos. E para onde vai esse dinheiro? Para o salário dos jogadores. Também, para poder segurar eles aqui. Ó, lá na Europa você vai ganhar muito mais, mas aqui você não vai ganhar nada mal, você vai ganhar muito bem. E aí você segura os jogadores. Então é necessário, tudo isso eu falei, para falar que é necessário pagar salários altos para cacete para esses jogadores. Para eles ficarem aqui. Senão a gente vai ver, o melhor time do Brasil vai ser um time do nível do Palmeiras de 2006. Se os times brasileiros não pagarem salários bons, muito bons, e os caras não deixam de ser seres humanos por isso. De ter sentimento, de faltar confiança, de se sentir inseguro. Então tem que parar com esse argumento de ganha 200 pau por mês, tem que aguentar a pressão. Não tem, cara. Problema seu que você não ganha 200 pau. Para de invejar o cara, de descontar sua frustração no jogador do Palmeiras. Para de fazer isso, cara. Eu tô puto. Guilherme Guandalini escreveu em maiúscula: do jeito que você fala, o Roger está indo bem, é isso? É isso? Qual parte que você não entendeu? Vários perguntando a mesma coisa aqui, entre eles Rafael e André Lopes. Com Guerra machucado e Lucas Lima jogando mal, não seria hora do Palmeiras acelerar a resolução do problema com Scarpa? Puta, é a pergunta que tá vindo sempre, cara, toda semana. Eu não sei. Pode ser que essa resolução venha a qualquer momento. Eu não acredito que o Palmeiras esteja quieto. Eu acredito que esteja havendo conversa dos bastidores. Eu acredito, eu não sei de nada, tá? Tô falando o que eu imagino. Que o Palmeiras sabe que precisa do Scarpa e que tá sondando. Fluminense, quanto você quer? E o Fluminense tá fazendo jogo duro. É isso que eu imagino. Porque se chegar, entrar um dinheiro, não importa de onde, no bolso do Fluminense, o Fluminense retira a ação. Morre a ação, extingue. Uma ação trabalhista entre Fluminense e Gustavo Scarpa. Então, eu imagino que está rolando essa negociação, cara. Mas o Fluminense deve estar fazendo jogo duro e o Palmeiras está regateando. E o Palmeiras não pode ser refém, porque é aquela coisa: o Palmeiras tem dinheiro, é o clube mais rico, aí todo mundo quer enfiar a faca no Palmeiras. E não pode ser trouxa dos outros, mas também não pode prejudicar esportivamente o desempenho do time. Então, eu imagino que esse deve estar sendo o dilema da atual diretoria nesse momento. Eu imagino isso, mas eu não tenho como saber, porque eu não tenho essa informação. Beto Bittencourt, uma pergunta para dar uma aliviada aqui. Você acha que o Moisés volta em alto nível? Acho o Moisés um craque. E ele estava jogando bem quando ele sofreu a lesão. Ele estava cada vez mais encaixado. O Palmeiras também está levando uma falta de sorte terrível, né? Quando o Gustavo Scarpa engrenou, deu problema. Quando o Moisés estava engrenando, deu problema. Quando o Borja estava abençoado, foi para a seleção. Então, também tem isso que a nossa torcida tem que abrir o olho, enxergar e saber compreender e saber relevar. Giotto Braz, olha que pergunta bonitinha. Por que que o Dudu ainda é titular? Porque o Roger quer. É escolha do Roger. Aí ele pergunta assim: é pressão externa da comissão técnica? Para de imaginar fantasma. Não que os fantasmas não existam, que as bruxas não existam. Existem. Existem essas coisas no futebol. Mas no Palmeiras, vamos lá, que eu tenho certeza, e que se eu vou falar, eu vou afirmar para você. Até 2016, não, a chance disso acontecer era zero. Tá? Porque eu acompanhava muito mais de perto, porque eu tinha acesso a pessoas que estavam ali no dia a dia, que me garantiam. O trabalho está sendo 100% feito de maneira correta. Não tem imposição, não tem torneirinha aberta, não tem chequinho voando para aqui e para lá. Por quê? Porque o presidente, primeiro, despacha da academia, tá? Passa o dia inteiro na academia de futebol, passava, né? Então, para acontecer as coisas erradas ali, na hora vinha o presidente, né? Agora, o nosso presidente, ele fica no clube, fica fazendo metade do foco dele, eu sei lá quanto do foco dele, está na política. Estamos em ano eleitoral. Então, é possível que esteja acontecendo coisas da academia de futebol que não tem o braço, sabe, a mão forte do presidente para corrigir rapidamente ou mesmo tardiamente. Eu não sei. Como eu disse, eu não sei porque eu não estou lá para ver. E não tenho mais acesso a pessoas tão ligadas a direção atual para me dar esses testemunhos. Então, eu não sei dizer. Pode haver forças externas? Eu quero crer que não. Por mais que o presidente esteja afastado, esteja preocupado com política, eu acho que os caras que estão lá, o Cícero e o Matos, eles sabem qual é a fórmula vitoriosa. Então, vai mudar para quê? Porque eles vão estar sendo beneficiados, porque eles vão, né? Eles estão com muito mais poder do que eles tinham quando era o presidente anterior. Pode ser, mas como eu disse, não sei, não posso afirmar. Agora, que eu gostaria que o presidente estivesse acompanhando mais de perto do que ele está, isso eu posso dizer. Eu gostaria muito que o seu Maurício Gagliotti estivesse com muito mais foco no futebol do que está. Ele está com foco em política. E ele está fazendo coisas na política muito feias, principalmente nessa votação que a gente teve na semana passada. A gente já começou a ver notícia aí de diretor sendo destituído, por quê? Porque tem que entrar diretores novos para quem ele prometeu carteirinha, se votasse do jeito que ele queria, né? Ele e a Leila. Então, aconteceu muito isso, gente. Aconteceu demais. E nosso presidente está muito preocupado em fazer política. Então isso pode ser um problema. Gustavo Magalhães quer saber o seguinte: o que dizer do Matos, que quando ganha aparece apoiando, mas quando ele está difícil finge de morto? Acho que ele podia aparecer mais nas derrotas, para chamar um pouco a responsabilidade para si, para servir de para-raio, para não deixar a pressão cair tanto em cima dos jogadores. Tinha que aparecer mais, sim, bem observado. Outro ponto, ele também pergunta: você tem a impressão que alguns jogadores se escondem em campo? Não, não tem. O que eu tenho é a impressão de jogadores sem confiança. Isso eu já falei, acho que umas 30 vezes aqui nessa transmissão, 31ª. Acabei de falar um monte, né, da situação do Gagliotti, como era com o Nobre, e estou respondendo a pergunta do Claudinei Francisco. Ele pergunta se eu acho que o presidente deveria agir mais como presidente, como o Nobre fazia, cobrar, blindar, exatamente o que eu acabei de falar, né, Claudinei? Então acho que eu já te respondi. Vitório Martins quer saber do Jean se ele pode ser titular. Ele já jogou na lateral e pode cobrir nossos laterais que são muito ofensivos. Sim, pode ser uma grande opção. Aliás, a recuperação física do Jean é uma das razões de que o Palmeiras não vai se reforçar com a saída iminente do Tietchan, que ainda não está certa, né? Não está oficial, mas vai acontecer. Mas o Matos já falou que não vai contratar ninguém porque confia no Jean. E eu acho que ele está certo nisso. Thiago Veiga está fazendo uma observação positiva em relação ao departamento de fisiologia, departamento médico. Tem um nome, né, que eles inventaram agora, um nome bonito para todo esse conglomerado de físico, médico, nutricionista. Eu não lembro qual é o nome bonito que eles inventaram agora, mas realmente estão de parabéns. A gente teve só duas lesões musculares durante o ano até agora, metade da temporada quase, temporada puxada por causa de Copa do Mundo, porque espreme o calendário. E realmente, muito boa sua observação, Thiago. Eles realmente merecem ter uma observação bem positiva. Fabrício Divence, que é padrinho, não, Fabrício, eu nem vou ler a tua pergunta, cara. Eu sei que você está tentando quebrar o gelo, mas eu estou meio puto e não tô no humor. Vai, vamos lá. Uma boa tentativa. Rodrigo Mesquita, você não acha que o Roger precisa apresentar mais variações táticas? Tá vendo? O que que você acha que ele fez no jogo contra o Sport, Rodrigo Mesquita e amigos do Periscatso? O que que você acha que ele fez? Ele tentou uma variação tática. Aí não deu certo, o que aconteceu? Caiu o mundo na cabeça dele. Claro que ele tem que fazer essas tentativas. Esse é um dos motivos que eu estou passando pano para ele, porque eu estou reconhecendo isso, cara. Ele está tentando, ele está vendo a limitação do elenco, está tentando achar uma solução. Foi corajoso, vou botar esses caras aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então ele está tentando. O que ele tentou nada mais foi do que uma variação tática. Jogou sem centroavante. Jogou igual o Corinthians jogou contra nós. Com dois meias abertos, dois meias por dentro e sem centroavante. César Luz está reclamando ainda do gol de falta. Ai, puta, como eu quero que esse gol de falta saia logo, mas não é pelo gol de falta. É para vocês pararem de reclamar do gol de falta. Porque isso não quer dizer nada. O que eu quero ver é gol. Se é de falta, se é de cabeça, se é de chute, se é de bunda. Eu não quero saber, eu quero que a bola entre. Puta, Jonas Vela, o que você achou do esquema do Roger sábado? Começa com dois meias e nenhum atacante. Terminou com dois atacantes e nenhum meia. Jonas Vela, para de pôr tarja. Pensa em função, não em posição. Então, o Palmeiras jogou com quatro meias ofensivos com muita movimentação. Chega no momento do jogo que você precisa fazer o gol e o tempo está acabando. Você tem que povoar a área, você tem que colocar atacantes ou jogadores que tenham mais facilidade de jogar dentro da área e que tenham como ponto forte a finalização. O que a gente tem no elenco é Papagaio e Deverson. O William, que seria um cara que facilitaria muito esse jogo, foi poupado por necessidade, porque senão ia estourar. É aquela coisa do testinho que sempre fazem, né? Chegar e falar, ó, segura o William aí, porque senão vai estourar. Acabou de ser elogiado aqui o departamento de fisiologia. Né? Já pensou? Bota o William para resolver o jogo contra o Sport. Ele resolve o jogo contra o Sport e fica 3 meses parado por uma por uma lesão muscular? O que seria pior? Quantos jogos ainda o William pode ajudar a gente nesse período? Então, o que a gente tinha para esse jogo era Papagaio e Daverson, e tinha que colocar no fim do jogo, cara. Tinha que colocar, não tinha jeito. Você podia pôr o Fernando, talvez. Talvez fosse uma opção melhor que o Daverson. Mas tinha que colocar. W. Lima quer saber o papel real do Zé Roberto nesse elenco. O papel real eu não sei, cara. Eu sei o papel teórico que todo mundo sabe, que está divulgado aí. O papel real, cara, só se eu estivesse lá dentro. E, aliás, várias perguntas já eu não consegui responder por não estar lá dentro. E aí a gente volta com aquela explicação de sempre. A gente precisa ir lá para dentro. Eu quero ir lá para dentro, fazer a cobertura lá dentro. Para isso eu preciso de 1.000 padrinhos. Eu não posso largar o meu trabalho. Eu largo se eu tiver 1.000 padrinhos, porque eu vou ter segurança. Vocês querem que eu faça isso? Tornem-se padrinhos do nosso site. Vamos fazer uma, né, uma relação ganha-ganha. Você ganha porque você vai ter um cara que nem eu lá dentro, respondendo tudo aí que você está perguntando. E eu ganho porque eu vou fazer o trabalho da melhor forma possível, palmeirense, sabe, sem esses vícios que a imprensa tem. Então, se vocês confiarem em mim, eu estou dando uma dica para vocês. Eu acho que pode ser um caminho interessante para a gente fazer um negócio diferente em favor do Palmeiras. Então, me coloquem lá dentro. Vamos chegar a 1.000 padrinhos. Hoje nós somos em 405. Vocês que acompanham todo o programa, vocês estão vendo como o número está aumentando? E vai aumentar e vai chegar no 1.000. Então você pode ajudar. Você que está aí todo o programa, que você gosta do programa, vem assistir todo, né? Toda segunda, toda sexta. Pô, fica padrinho aí, cara. Pô, é uma cerveja por mês, duas cervejas, meia cerveja. Quanto você quiser, cara. Quanto você achar que vale o meu trabalho. Só que eu preciso de 1.000 padrinhos. Senão eu não posso ir lá fazer essa investigação em cima. Eu não posso. Sabe, eu queria cruzar com o diretor, falar, o que está acontecendo? Explica melhor. Em off mesmo, o cara fala, o cara solta o que dá para soltar, eu arranco o que for possível. E aí eu venho e conto aqui para vocês. O que pode ser contado, porque o que prejudicaria o Palmeiras, eu não vou soltar, eu não vou fazer essa trairagem. Porque eu não estou atrás de audiência, estou atrás de confiança. E estou atrás de fazer um trabalho para ajudar o Palmeiras, não de prejudicar. Mesmo que isso custe audiência. Audiência para mim é secundário. O mais importante é eu ter 1.000 padrinhos. Se eu for falar para 1.000 pessoas, para mim é suficiente. Desde que essas pessoas confiem em mim. Pode confiar. O Jamel está perguntando assim: mais 3 anos com o Maurício. A política do clube não vai interferir no futebol? Então, com 3 anos já muda. Porque você tem menos anos políticos. O que é o ano político? É o ano que tem eleição. Se você tem eleição de 2 em 2 anos, ano sim, ano não, é ano político. E aí você tem esse distanciamento natural. Principalmente de um presidente que não despacha de dentro da academia, que prefere o clube social. Com 3 anos, ele vai poder se dedicar muito mais ao futebol. Então, isso melhora. O problema é que a gente sabe que essa mudança foi feita de forma casuísta. Tudo que eu já expliquei nos outros programas passados, se você quer entender melhor, volta alguns programas aí, tá tudo gravado aí no YouTube, você vai entender melhor. É isso, né? Deixa eu ver aqui. O estagiário dos abraços para Itapuá. Joab Piva, Itapuá, Santa Catarina. Rodrigo Mesquita. Rodrigo Mesquita quer que mande um abraço para o Vinícius. Significa? Não significa isso daí. Os dois são de Araraquara. O Júlio Pires, que mora em Betim, em Minas Gerais. Um abraço. O Jean Campos quer um abraço. Ele mora em Nova Chavantina, no Mato Grosso. Olha que legal. Aqui da Penha, zona leste da capital, Tangão, Tangão. Fernanda Gouveia, de São José do Rio Preto. E o América, hein, Fernanda? O que acontece com o América, hein? Ricardo Otaviano, que mora no Gama. Gama no Distrito Federal. Olha que legal. De Mauá, São Paulo, falo César Fedato. Que não é César Fedato, coisa nenhuma. Um abraço. Itaquá, Claudinei Francisco da Silva, que mandou uma pergunta muito boa. Um abraço, Claudinei. Obrigado, viu? O João Pedro, que não fala de onde é, eu não devia, mas como tá pedindo um abraço para o Kaique, que deve ser o moleque, né, Kaique? Fala para o seu pai mandar a cidade da próxima vez, tá? Tô achando que João Pedro é pai do Kaique, eu tô inventando aqui, não sei se é mesmo. Igor, ou vai ver, outro significa, né? O João Pedro e Kaique, vai saber. Igor, de Americana, na região de Campinas, ou Campinas, que é na região de Americana. É, Flávio Ferreira tá com uma turma. Eles são de Aracaju, no Sergipe. Então é o Flávio, Felipe Bola, Joás, Rodolfo Everton e Zordon. Ou Zordon. Devem estar numa cachaça aí essa turma, hein? Ricardo, já foi, né? Ricardo Taviano do Gama. O estagiário dos abraços é lerdo pra cacete. Ele manda duas, três vezes do mesmo cara e não se liga. É, Adenir Gomes Ferreira. Ele quer um abraço para ele e para o Diego, que é filho dele e acompanha o canal, diz que adora. Ô Diego, valeu. Fala pro seu pai falar a cidade da próxima vez. Fala que ele é um animal de teta, tá? É, o Arthur Vaz é de Valparaíso, no Goiás. Muito bem. Aliás, o nome da cidade é Valparaíso de Goiás. É isso aí. É, padrinho da Vila Romana, Henry Gonçalves. Maurílio Martins é de São Bernardo, aqui no ABC. Que abraço. Então, tome. Marcelo Torelli, de Tambaú, também está todo periscato aqui. Um grande abraço, padrinho. Assim como o André Mamana. André Mamana já é dia 29 na Austrália, né? E ele está falando de lá. Está falando de Perth, onde tem. É um grande polo de esportes aquáticos. O Fábio Poli, que é padrinho também e é de Cafelândia. Bruno Alves mora em Toronto, no Canadá. Teve problema aí semana passada, né? Tá tudo bem, hein? Aleardo Pastore de Joinville, um abraço. Joinville, Santa Catarina. Francinaldo Martins. Tá sempre aqui também, ele é de Jandira. O Dinho Ramon, que é de Salto de Itu. Pra deixar ele puto. Guilherme de Taquaritinga, que mandou uma pergunta aqui na dividida, hein, Guilhermão? Mas beleza, estamos aqui para entrar nas divididas mesmo, mas estamos tudo palmeirense. Um abraço aí para a terra do Cate. Vitório Martins, também quer abraço. Manda para mim aí, de Areial da Paraíba. Boa. Emerson Gasparotto, de Cornélio Procópio, no Paraná. E ele quer um abraço para o filho dele também, que é o José Ricardo. José Ricardo, um grande abraço para você, meu caro. Yuri Brito. Ele quer um abraço para a família Palmeiras da Prata, na Paraíba. Palmeiras da Prata é o nome da cidade, cara, verdade? Que legal. Mauro Galetti, que também é. Ah, não, Mauro Galete Prata, aí é o nome dele, né? Mauro Galete Prata de Bauru, interior de São Paulo. Adenir Ferreira de BH. É Ferreira ou é Ferreira? Tá escrito Ferreira aqui. William Cabra, deve ser Cabral, né? William Alto Paraná. Alto Paraná. Que abraço. Toma um abraço. Juarez Júnior, que também mandou uma dividida aqui, mas tá certo, tá valendo, cara. Pro pessoal de Marechal Deodoro, nas Alagoas. Um abraço para todo mundo aí, viu, Juarez? E o Lucas Galli, que é padrinho aqui do bairro da Saúde, em São Paulo. Saúde. José Antônio, de Curitiba, também ganha um abração. O Igor e a Lohane, do Rio de Janeiro. O Bruno Benetti, que é de Floripa, quer abraço, mandou para mim e quer um abraço de volta, então receba. Marcelo Moreira, de Goiânia. Goiânia é uma cidade sensacional. Adriano FLS de Curitiba. Também ganha um abraço. Curitiba também é uma cidade muito legal. Gosto muito de Curitiba. Roberto Fernandes. Todo mundo pede abraço e quer abraço para o filho. Isso que é legal. Família reunida assistindo Periscatos. É o Guilherme, que é o filho do Robério. Que cidade? Ô Guilherme, fala para o Robério, teu pai, que ele é um animal de teta, porque ele não falou a cidade. O Everton Ribeiro, que não é o do Flamengo, que é um abraço para ele e para o Márcio Ribeiro. Os dois são de Ibitinga. E agora a gente termina o Periscatos. Pô, foi legal. Eu gostei. Eu dei a desopilada aqui em cima de vocês, mas vocês estavam merecendo. Vocês, a cornetinha, né? A turma do amendoim, sou amendoim com orgulho. Para com isso. Ajuda o Palmeiras, cara. A gente precisa que vocês ajudem o Palmeiras. Nós precisamos ajudar o Palmeiras. A gente tem que ser crítico, mas a crítica tem que ser feita com inteligência. Assim a gente ajuda o Palmeiras. É só isso que a gente quer. Empurrar o Palmeiras para frente, para cima. E na hora de turbulência que a gente vê. Que torcida que faz a diferença. E a gente tem que ter essa inteligência, gente. É para isso que eu estou tentando fazer a nossa parte aqui. A gente volta na quarta-feira, que tem jogo contra o Cruzeiro. Então, pré-jogo e pós-jogo, não se esqueçam, aqui no canal. E quinta-feira, mais uma edição do espetacular e sensacional programa Mesa 42. Já nem sei mais no canal de quem que vai ser, mas eu vou me informar e eu aviso vocês aqui, tá? Mas fiquem ligados. Ou vai ser no do Zé, do Minha Vida é Você, ou vai ser no da Armada, tá? Na dúvida, sigam os dois, que além de vocês ficarem sempre avisados quando tiver mesa, o canal deles é bom pra cacete. Então, inscrevam-se não só no nosso, que você acabou de dar um joinha, que eu tô vendo daqui. Não deu joinha ainda? Então, tá, não tá em tempo ainda. Deu joinha aí no nosso. Siga o nosso canal, siga a Armada, siga o Zé do Minha Vida é Você. E até a próxima. Saudações alviverdes a todos.